Capitão, todos os sistemas de transmissão intensificados. Carregando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Eu sou Ace Barros, o seu capitão. E voltamos aqui para mais um podcast. Acho que não dá nem para chamar isso aqui de um podcast, na verdade, porque isso aqui é mais um espaço para recados e explicações que a gente está devendo pelo longo período que a gente ficou em hiato aí. Hoje não tem Holly, não tem o Erichu, não tem o Júlio Barcelos, nem nenhum dos outros convidados e participantes constantes. Hoje é só eu e você aqui, só para explicar a situação mesmo. Então, você ouvinte já deve ter percebido que a gente tá há 2 meses sem publicar praticamente nenhum episódio novo, seja do Multiverso X, seja do nosso novo podcast, O Contos do Multiverso. Uma série de coisas aconteceram aí e continuam acontecendo para tentar atrapalhar a gente de continuar na produção dos podcasts, continuar entregando o trabalho com qualidade que a gente quer, mas a gente não vai desistir e vai continuar fazendo os programas para vocês. E para a gente também, claro, não dá para negar que a gente gosta muito de fazer esse trabalho. Então, vamos lá para as explicações primeiros e talvez depois os anúncios. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi que no início do mês de março, eu fiquei com uma inflamação no ouvido direito que me tirou a audição, uma porcentagem, por um período de pelo menos uns 15 dias que eu tive que ficar afastado da edição e, por consequência, também das gravações. Com isso, os meninos respeitaram o período que eu precisei ficar a descanso, também não gravaram nada, já que eu não poderia editar, e a gente esperou a melhora, tratamento aí, para minha audição voltar 100%. Eu não poderia me parar para dedicar nem que seja poucas horas do dia para a edição, porque eu já trabalho com isso. Então, a redução, eu já tinha conseguido reduzir um pouco da carga de trabalho no serviço mesmo, e não poderia, já que eu estava reduzindo minha carga de trabalho profissional, eu não poderia aproveitar dessa situação para, opa, já que reduzi meu trabalho, vou botar o podcast para aqui. Eu não me sentiria bem fazendo isso e seria uma coisa muito errada a se fazer. Deu uma melhorada e começaram a ter uns problemas aqui em casa. O meu fone quebrou, eu não tinha nenhum fone ou microfone substituto e teria que comprar outro. Emergencialmente, compramos outro, tive que esperar esse fone chegar. E assim foi até o mês de março praticamente acabar, quando o fone chegou. Só que, como nenhuma desgraça vem sozinha, eu precisei fazer uma reforma na casa, porque a gente teve um problema com o piso e o piso aqui da casa estava quebrando. E com isso, a gente teve que mudar mobílias para outros cômodos e dois cômodos praticamente ficarem inúteis. Então, tipo, eu não tinha espaço para gravar, espaço físico. Porque se eu gravasse na sala vazia onde estava sendo a reforma, ia ficar com muito eco, ia ficar a gravação muito ruim, mesmo com o microfone novo. A gente deixou mais um bom tempo sem isso até que a gente conseguisse acabar a reforma. Recentemente, a gente tentou voltar, mas aí a reforma concluiu-se, tá tudo certo, o espaço tá melhor do que antes, o microfone está ótimo, melhor do que o anterior, e vai dar muito menos trabalho para editar, porque a supressão de ruído dele é melhor, e a gente poderia, finalmente, ao fim de abril, começar as gravações. Inclusive, este recado era para ter sido produzido antes e, por consequência, postado antes para eu explicar melhor essa situação para vocês. Mas, novamente, tal qual Joseph Klimber, não adianta você levantar que a vida vem e lhe dá uma rasteira. E a gente ficou quase uma semana e pouco mais sem internet, então não tinha como eu fazer o upload do áudio e isso estava me atrapalhando também. Então deixei quieto, mas agora vamos para as notícias boas. O que é que aconteceu? Nesse período, a gente aproveitou muito para ler coisas novas, assistir coisas novas, entrar em contato com pessoas e autores, editoras, para a gente ter um conjunto mais embasado, para a gente produzir mais coisas nesse retorno. Então a gente vai tentar aumentar a periodicidade para compensar pelo menos um podcast a mais no mês. A gente vai tentar, não é uma promessa, a gente vai tentar dar um podcast a mais para compensar os 2 meses que a gente ficou neste ato, a começar com os podcasts de indicação, que se tornarão um pouco mais constantes, já que a gente consumiu muitos produtos que a gente quer comentar e indicar para você. Além disso, a gente já está com 2 podcasts gravados que estão em fase de edição, que não vão demorar a sair. Ou seja, provavelmente na próxima semana vocês já devem estar escutando o Multiverso X normalmente. Sobre o Contos do Multiverso, A gente teve uma boa resposta do público. Parece que vocês curtiram essa premissa do Ace e a Holly viajando por mundos de histórias fantásticas e acompanhando parte da história ali, seja em loco ou ouvindo de pessoas que conhecem essa trama e tudo mais. E sobre isso a gente já tem boas novidades. A gente já está com dois roteiros pré-encaminhados, frutos de parcerias com dois autores, a Melissa de Sá e o Enéas Tavares. Além disso, a editora Draco, através da figura do seu Rafael Fernandes, se predispôs a ajudar a gente na fase de produção desse novo material e também uma espécie de parceria, onde a gente vai poder ter acesso mais fácil aos autores da editora e a alguns materiais, para que a gente produza material novo com qualidade e também divulgue o trabalho de novos autores nacionais que estão aí, que vocês precisam conhecer. Então, basicamente, o Multiverso X deve retornar em breve à sua totalidade de funcionamento. Então espero que você não fique chateado com a gente e continue nos apoiando nesse retorno aqui, que vai ser fundamental o seu apoio. Então essa transmissão um pouco mais informal termina por aqui e nos vemos em breve. Tchau, tchau.